seu podcast com as nossas recomendações semanais. Você já sabe, eu sou o Thiago Souza e aqui comigo Henrique Kreiser. Fala aí, galera. Muito obrigado de novo pelo convite, viu? Estou aqui para amaldiçoá-los novamente com minha voz sexy. Muito bom. E hoje, mais um convidado aí para nossa casa, Rubens Duprá. Sim, sou eu. Estou aqui pela primeira vez. Valeu, Rubão. Seja muito bem-vindo. Viu? Valeu. E do outro lado da linha telefônica, Fernando Neto. Olha nós aí de novo, povo. Bora lá. Bora lá, galera. Se preparem aí, porque hoje a gente vai voltar lá no início do ano para trazer recomendações para vocês. Então, presta atenção, já vai começar o programa. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo certo. Essa semana começa dezembro e aí já acabou o ano. Estou ligado. Geralmente é assim. Pois é, né? Isso aí, cara. Ainda bem, né? E aí começa aquela coisa de parente que se odeia, começar a se amar em festas, né, de final do ano. Aquela coisa também. Acontece muito. Puts, pode crer, pode crer. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Antes da gente começar a falar aqui, né, sobre as nossas recomendações, eu quero perguntar pra vocês, vocês recomendam ou não uva passa? Quem recomenda? Não. Eu recomendo. Exato. Eu recomendo, cara. Recomendo. Não tenho esse preconceito todo com uva passa, não. Ela... Uva passa. Me lembra de uma frase muito célebre. Não vou nem falar, que vocês devem estar imaginando. Sim, por favor. Acho que a gente já tem, Henrique, a gente já tem os times definidos. Pois é. Do pessoal que tem bom gosto. Que exatamente, não... né? Porque olha, uva passa tá doido, viu? Pra quê? Sim, cara, uva passa ela é muito desnecessária. Ela é tipo um apêndice, tá ligado? Pode crer, cara. Ela tá em todo lugar, mas não serve pra nada. Pois é, eu queria saber quem foi o cara que inventou isso. Ah, que preconceito. Quem inventou uva passa? Ah, mas uva passa é bom. Ai, galera, não sei. Tinha um desenho animado, as American Raisins. Eram as uvas passas americanas. Nossa, caraca. Muito bom. O vacinho da uva passa. É uma referência. É, nossa, terrível. Joguem no Google. Bom, é que vai chegando o final do ano aí, como a gente comentou, né? Vem essa época do Natal, a gente começa a ver aquelas festas, né? Sim. E a uva passa. Mas geralmente no final do ano também é aquela época do ano que a gente começa a fazer a retrospectiva do que a gente fez, sim, do que a gente não fez, o quanto que a gente engordou. Eu engordei muito. Nem fala. É, o quanto que a gente arrumou de dívida, né, pra esse ano. Geralmente são só essas coisas boas, assim. A, né, gente faz aquela lista do ano que sim, vem. Sim, sem contar, né, o saudoso Roberto Carlos fazendo a sua aparição na Globo e tal, né? Sim, exatamente, exatamente. Cara, olha, eu acho que se o Roberto Carlos morrer, a gente vai ficar girando num loop infinito do tempo, viu, cara? Porque não é possível. Não, pô, ele vai... Vai ter show do holograma dele quando ele morrer. Pois é, porque precisa, senão, cara, fixa o tempo. Olha só, viu? Mas pior vai ser quando o Silvio Santos morrer. Aí é triste. Aí eu vou parar. Aí parei de brincar, porque aí é triste. Eu vou ficar fios, cara. Aí eu vou ficar fios, Silvio Santos. É, não. Tá, é, coração, não, chega. Vamos mudar de assunto. Não quero pensar nisso. Mestre. Isso não pode acontecer. Gente, final do ano a gente sempre começa a lembrar pelo que a gente fez esse ano. E aí eu quero fazer a seguinte pergunta pra vocês. Vocês assistiram séries esse ano aí? Foi um ano de assistir série? Conseguiram assistir alguma série completa ou não? Não conseguiu ver nada completo? Como é que foi? Eu vi várias. Olha aí, legal. Não sou... Pelo tempo ser muito corrido, né, cara? Eu por exemplo, não consigo assistir séries completas. Quando eu chego em casa... Eu ainda tenho várias outras coisas pra fazer, então é complicado pra mim ficar dedicando horas pra uma série. É muito complicado pra mim, de verdade. Mas, em todo caso, eu consegui assistir alguns episódios picados de algumas séries e consegui finalizar uma até. Ah, legal. É, acaba sempre dando um jeito, né, Fê? Sim, sim. Bom, eu assisti algumas, viu, cara? Então, assim, como eu tô desempregado, né, há algum tempo, aí, digamos que assim, tirando arrumar a casa, criar Pokémon e essas coisas, eu assisto série, né? Então, tá certo. Tá certo. Pô, interessante, galera. Interessante. É que lixo fazendo assistir série. É difícil arrumar tempo pra ver série. É, o Rubão teve que fazer uma agenda aí, né, Rubão, pra conseguir assistir. Acho que você conseguiu assistir bastante, principalmente por causa da sua determinação aí, né? Eu fui determinado. Eu tava com várias séries atrasadas. Como eu casei... Eu casei faz dois anos já. Mas no ano que eu casei, eu... Tava muito preocupado com os preparativos e tudo, era vida nova. Então eu não vi quase série nenhuma. Eu até fiquei com várias atrasadas. Agora esse ano eu me dediquei a recuperar. Ah, legal. As séries que eu tinha parado. Pô, legal, legal, cara. Então, galera, eu também, aí. Eu costumo assistir o máximo que eu posso, mas confesso que é difícil, né? Eu gostaria de assistir bem mais. E o mercado de séries aí, principalmente hoje com a internet, com a globalização, com acesso tão fácil, streaming e tudo mais, a gente tem acesso a muita série, né? Então fica, sim, até difícil, porque às vezes você sabe que tem uma série que tem um valor muito grande, que ela é muito boa, mas você não consegue chegar nela, porque se você for assistir ela, você vai largar outra. E se você for assistir série, às vezes você tá colocando em detrimento o seu tempo de fazer outras coisas. É uma correria mesmo, galera. Eu acho que o assunto... tempo pra assistir série renderia até um outro cast, sabe? É verdade. Sim. É difícil escolher. Sim, sim. Engraçado que exatamente isso que você falou, Tito, é uma coisa que aconteceu comigo hoje mesmo, né? Porque uma série que repercutiu pra caramba aí durante um ano, eu consegui assistir os dois primeiros capítulos hoje aí. Pô, legal, legal. Fiquei bem satisfeito. Galera, já que a gente tá falando, então, nessa história aí de assistir série, quem assistiu mais, quem assistiu menos... Vamos começar por quem tá mais tranquilo, quem tá com mais tempo livre. Henrique Kreuzer. Oh, logo de primeira, hein? De prima, aí que agora você já é. Agora você já é da casa, não é mais convidado, entendeu? Agora a gente já pode chegar mais junto. Obrigado. Vamos lá, cara. Então, Henrique, hoje a gente tem a missão de recomendar pra galera a série que a gente viu esse ano e que a gente mais curtiu. É claro que o ano não acabou ainda, faltam alguns dias pra acabar o ano, mas a gente sabe que, meu, não vai dar tempo, provavelmente, de ver mais uma série completa, né? Talvez a gente consiga ver só mais alguns episódios. Então eu queria saber de você, Henrique, qual é a série que você mais curtiu esse ano? Lembrando que quando a gente fala série, não precisa ser uma série da TV, uma série brasileira, uma série de streaming, pode ser um desenho, pode ser um anime, pode ser uma sitcom... Pode ser um drama, pode ser uma antologia, pode ser uma sequência. Cara, universo de séries. Qual que você recomenda pra galera? Então, pessoal, como eu sei falar de economia, videogame antigo e anime, eu vou falar sobre o anime. Esse ano, parece que eu vou xingar vocês, mas não, é o nome mesmo, tá? É Zero Kara Hajimeiro Isekai Seikatsu. Katsu. Caraca, mano, faz prato de... pratos. Você pede... Você não pode... Não tem um outro nome, cara? Olha, infelizmente não, porque assim, como é um anime não tão conhecido assim, né, assim, ele saiu numa da lista dos melhores animes do ano, né? Mas assim, cara, pelo que faz o seguinte. O nome alternativo você pode colocar como RE0, tá? Mas... Ah, não. Eu queria que o nome alternativo fosse Zero Caralho, igual você falando comigo. Zero Caralho. Ó, Ela é zero, caralho, cara. Ah, tá, pô. Não continua, não. Ó, mente poluída trabalhando aí. Ai, da hora, cara. Da hora. Do que se trata? Então, é um anime, né, de gênero. Eles falam que é de aventura, comédia e drama, né? Mas, na verdade, ele é comédia e suspense, né? Então, assim, como consegue colocar comédia e suspense juntos, não me pergunte. Mas é desse gênero, né? A primeira temporada que saiu, são 25 episódios, né? Ele conta a história do Natsuki Subaru, né? Ele é um garoto, né, que normal, que nem nós, né, que assim, ele perdeu a fé na humanidade, que ser bonzinho é ruim. E ele entra numa fossa, assim, de personalidade mesmo, tipo, pô, que merda de mundo lá. E acontece que, assim, ele, nesses devaneios dele, ele tá andando, né, foi de madrugada numa loja de conveniência, e do nada ele é teletransportado pra Terra-média, né? Ou melhor, um mundo de fantasia, mas tipo igual RPG mesmo, né? Então tem elfos, dinossauros, uhum, e tudo, qualquer coisa que você pensar, que imaginar que tem no RPG, tá lá, né? E assim, e ele acha que ele é um ser escolhido, né? Então assim, tipo, pô, que legal. Se eu tô aqui, significa que eu não sou tão bosta assim, né? E aí começa andando, ele começa a passar por umas questões de perigo dele. Pronto, agora eu vou mostrar o meu valor. É por isso que eu vim pra cá. Vai despertar um poder gigantesco em mim e vai justificar minha vinda para este mundo esquisito. E não acontece nada. Uhum. Tipo, o cara continua sendo zero à esquerda, assim, né? Ai, caraca, eu ouvi falar desse anime, cara. Eu ouvi falar. Putz, achei muito interessante. Agora que você... Quando você mencionou que ele continua como usar a esquerda, eu lembrei, cara. Parece ser muito bom, mano. Parece ser muito bom. Daí o nome, é ReZero. É bom, cara. É, pô, olha, da hora. Eu recomendo. Aí assim, o que acontece? Não acontece nada, tudo, né? Aí ele pega e encontra com uma meia-elfa, assim, com uma moça. Aí essa moça teve um artefato roubado. Aí o que, que ele, uhum, faz? Ah, vou ajudar, né? Porque um pouco antes essa menina deu uma ajudadinha nele, uhum, falou, não, vou ajudar ela a achar esse artefato. E aí ele começa a procurar tudo desse negócio. Aí eles encontram o covil dos bandidos, né? Que fizeram esse assalto. E era uma armadilha. E os dois morrem. Ah, porra. Né? Aí você fala, pô, caralho, uhum, vai virar Yu Hakusho agora, né? Os caras vão pegar, morrem, vão ressuscitar. Mas o que acontece? O Subaru volta no tempo. Ele morre e volta. Uhum. Então ele começa no que a gente pode chamar de checkpoint. E tipo, sim, a partir dali, pô, o que, que eu tô fazendo aqui, entendeu? E ele volta tudo. E ele tem que refazer o dia, entendeu? Exato, cara. Com... Isso que eu achei interessante nesse anime. Eu lembro que o que me recomendaram era exatamente esse lance, que tem hora que ele percebe que não vai conseguir, aí ele mesmo vai lá e morre, só pra ele voltar e tentar de uma forma diferente depois, tal. Ah, e uma pegada muito legal, cara, é que assim, tipo, ele tá passando assim, daí de repente ele morre, aí você fala, caraca, o que aconteceu? Por que ele morreu agora, assim? Porque nem sempre mostra que ele morreu, entendeu, cara? Uhum. É sensacional. A primeira temporada teve 25 episódios, né? Teve um arco, não explicaram por que, que ele faz isso, não deram muito ou pra eles, deram uma direcionadinha, mas assistam, é muito bom, Valeu. Pô, da hora, cara, qual você pode novamente ler aí nas próximas meia hora o nome desse filme? Ó, é o Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. Ou saquei. RE0. Vamos chamar de RE0? Tem um título em inglês, eu pesquisei aqui, é RE0, aí depois tem um subtítulo. Starting Life in Another World. Seria Começando a Vida em Outro Mundo. Ah, foi o que eu achei na internet agora. Eu prefiro RE0. mais prático. É mais fácil. É, gostei. Pô, da hora, Henrique. Muito bom. Então, pra você, essa foi a melhor série que você viu esse ano? Cara, foi com certeza uma das melhores, viu? Não, não assim, se é a melhor, melhor, não sei, mas que foi uma das melhores. Foi aquilo que quando eu comecei a assistir não tinha lançado tudo. Sabe com aquela gana de você falar, putz, o próximo episódio, quando vai sair? Eu acompanhei assim, então ela me trouxe essa tensão, viu? Agora, da hora. Quem for assistir já tá tudo lá mastigado, mas é muito bom mesmo. Poxa, maneiro, cara, da hora. Obrigado aí pela recomendação. Então, galera, coloquem na lista de vocês aí, ó, pro final do ano, pro feriadão do final do ano aí, né, o pessoal que pode, geralmente tem uns dias pra descansar, RE0. Excelente, achei bem interessante e eu assistirei com certeza, cara, eu achei a premissa muito engraçada mesmo. É bom. Da hora, legal. Pô, muito bom, agora vamos avançando aqui, Fernando Neto. E eu? Você que é um cara que, poxa, vou falar de você, né? Como é que é? É, sei lá, cara. Qualquer coisa. Você é um cara qualquer coisa. Ah, entendi. É. Já teve um cast me difamando, basicamente, né? Eu tô valendo nada aqui. Sim, sim. Não, mas fala então pra galera, pra você, qual que é a série de maior valor desse ano. Vamos lá, galera. Bom, a série que eu vou falar, na minha opinião, pra mim, por si só, ela já daria um podcast inteiro. Né? Foi uma série que ela lançou no final do ano passado, mas teve a segunda temporada esse ano. E aí eu tive a oportunidade de assistir as duas temporadas e realmente gostei demais. Que é a série do nosso estrelada pelo nosso querido Wagner Moura, Narcos. Essa série, ela foi perfeita, assim, cara. Eu assisti a primeira e a segunda, tipo, seguidinho, assim. Então, eu não perdi, não deu tempo de esquecer nada. Então, foi muito bom a forma que eu acompanhei, sabe? Não teve tempo de esquecer ou de repente se confundir. E eu gostei demais do desenrolar dela e da forma que... Da colaboração do José Padilha. Eu senti a mão dele toda vez que ele tava ali por trás das câmeras. Caraca, ele ajuda, né? Bem pouco, hein, Fê? Oi? Ele não faz quase nada na série, cara. Sabia? Cara, é bem significativo quando ele faz, assim. É que eles tentam trazer muito o espírito das outras obras dele. Mas, tipo, exato. Ele dirigiu uns dois episódios. Das duas temporadas, juntando as duas. Sério? Uhum. Cacete, nossa. Então, então pra mim, eles incorporaram bem a atmosfera, né, que o Padilha cria. Porque eu senti até mais do que fosse isso. É curioso, interessante isso, saber disso. Porque é pouco mesmo, mas é que nem você falou mesmo, né? Eles conseguiram trazer bem o espírito dele, né, pra série. Foi bem legal. Sim, sim. Essa... série, ela basicamente fala sobre o começo do narcotráfico, né, ali na Colômbia, nos anos 70 e 80. Uhum. E mostra a trajetória de vida aí do nosso, de um ser muito amável que viveu entre nós, chamado Pablo Escobar, né, interpretado pelo Wagner Moura. Você fala assim com essa ironia, mas você tá ligado que pra algumas pessoas era isso. El Santo, né? Ele é conhecido em alguns bairros lá, cara. Exatamente. Mas assim, tem louco pra tudo, né? Pra elogiar, assim, pra falar, não, cara, é foda, né? Você vê aí um monte de exemplos de guerrilheiros, assim, então, por que não mais um? Pode crer. É, não, de fato, né, cara? Tem um monte de gente que veste ainda a camiseta do Che Guevara e nem sabe basicamente quem foi ou o que fez, né? Não foi um cara tão maneiro assim, não. Ok, ó, polêmico. Habilidade de fugir do tema do cast está. Obrigado, cara, obrigado. Eu me esforço por todo o cast. Mas enfim, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Não, agora você me deu a chance de te fazer uma pergunta. Pode fazer, ué. Posso? Você gosta mais da primeira temporada ou da segunda? Eu gosto mais da primeira temporada. Eu gosto mais da primeira temporada. Também, o desfecho da segunda, né? É um spoiler de 20 e poucos anos atrás. O Pablo Escobar morre, né? Não é novidade pra ninguém. Eu gostei da atmosfera que eles criaram, né? Gostei da forma que ele... Ao contrário de você, né, Tito? Que ficou emburradinho com a série. Não, eu fiquei frustrado, cara. Não, eu gostei. Eu gostei da forma que acabou. Eu achei que poderia ter tido, sim, algumas melhorias ali no final, um pouco antes da captura. Mas eu curti. Então é ruim, não, você pode, cara, melhorar, não, porque tá ruim. Poder melhorar não significa que é algo ruim, discordo. É sim. Mas... É sim. É que nem a gente aqui, ó. Nosso cast pode melhorar. Não, pelo contrário, pô. Vocês passam a principal essência do cast, que é papo entre amigos. Como assim? As coisinhas são detalhes, pô. O cara é tipo... Ó, o nosso final do podcast aqui vai ficar melhor do que o final da segunda temporada. Não, o mais da hora é que o seu comentário agora foi totalmente kamikaze, né? Porque você que edita essa porra. Tá falando que aqui é ruim, caralho. Então a culpa é sua, porra. Não, mas veja bem, a culpa não é de quem edita só. Não, você tá sempre falando com pessoas sensacionais, né? Então a culpa é tua. Tá ruim, a culpa é tua. Mas enfim, né? Agora não fui bem eu que fugi do assunto agora, né, Paspalha? Mas voltando ao assunto, a história, ela basicamente conta não só a perspectiva do Pablo Escobar, mas sim a do agente Murphy e do agente Penha, né? Que eram dois agentes na época que estavam nessa busca nessa captura aí pelo Pablo Escobar, né? E é legal ver a evolução desses personagens. Esse agente Murphy, ele fazia aquele gênero policial bonzinho, né? Que quer fazer o que é o certo. E você, né, no final da primeira e segunda temporada, você percebe o quanto ele tá puto com tudo isso, né? Então, é legal de acompanhar todas as perspectivas. Ainda assim, Eu acho que vale muito a pena aí pra você que tá ouvindo acompanhar essa cena, aliás, essa série, né? Você que gosta do Wagner Moura, você que gosta dessa atmosfera mais latino-americana, né? Então eu acho que você vai curtir essa série. E vou discordar de uma coisa que eu li a respeito, que fala que a série é 40% espanhol e 60% inglês. Eu discordo totalmente. É 60% espanhol, assim. Você vai se sentir um pouco mais familiarizado, assim, talvez. Não sei não, hein, mano. Você acha que é 60% inglês? Eu discordo, pô, mano. Pô, tem vários momentos que o Gaviria tá falando inglês, mano. Tá ligado? Eu não sei. Eu teria que rever pra fazer essa conta. Mas na minha cabeça agora, só pela minha memória... Eu diria que ela tá bem meio a meio, assim, tá ligado? É. Sei. Olha, não. Eu... Ah, só uma pergunta. Pode falar. Fernando, cara, é 60% espanhol, 30% inglês? Não, 60% espanhol, 40% inglês. Ah, tá. Eu entendi 30%. Eu ia falar, meu, e os outros 10% e qual língua era? É russo. Não, mas é que eu li uma sinopse que falava isso, né? Que era 60% inglês, e eu discordo, mano, discordo. O espanhol é predominante ali, né? Até porque faz mais sentido, até pelo tema que eles estão abordando, na localidade que eles estão, então faz bem mais sentido. Mas, de qualquer forma, esse não é o ponto fraco e nem forte da série. A série, ela por si só, ela tem uma qualidade excelente e ela tem todo... um bom tema, um bom roteiro e uma boa direção, assim, vale muito a pena assistir. Eu gostei demais de ter conseguido concluir essas duas temporadas aí em 2016. Pô, da hora. Posso dar um spoiler aqui? Sim. Pessoal, ó, o agente Murphy depois vira o Robocop. Nossa, né? Pode crer. E depois ele vira vilão do Logan. Sim. Sim, e depois ele volta a ser o agente Murphy de novo. É um agente multitarefa. Pô, da hora, Fernando, muito bom. É. Então, pra você, a melhor série deste ano foi Narcos. Eu gostei bastante. Esse ano também tive a oportunidade de assistir a primeira temporada do Demolidor, que eu tava atrasado, assistido ainda. Tô na segunda, tô gostando bastante, mas entre essas duas, Narcos, ela tem uma narrativa mais interessante. Pô, da hora. Eu também, cara, eu curti, né, Narcos. As duas temporadas, mas como você mencionou, né, eu achei o final aí bem fraco. Acho que a primeira temporada, ela é muito superior à segunda, em vários aspectos. Mas acho que dá, como você mencionou também, dá pra ficar pra outro cast aí. Você chegou a ver o Narcos, Rubão? Eu não vi ainda, mas tá na lista. Ah, muito bom, muito bom. Veja aí em breve aí. Mas já que você não viu o Narcos, Rubão, agora eu queria partir aí para a sua opinião, para a sua recomendação. Seja bem-vindo aí no cast, né? Bem-vindo, Rubão. Rubão, para você que está ouvindo o Rubão agora, está ouvindo ele com essa voz, você acha que está falando com um adolescente aqui de 15 anos? Mas o Rubão, como diria o Raul Seixas, nasceu há 10 mil anos atrás. Não existe nada nesse mundo que o Rubão não saiba demais, não é verdade, Rubão? Exatamente, eu nasci na Escócia. Muito bem, né? Só tem como, como matar o Rubão cortando a cabeça dele. É, muito difícil. Legal, Rubão. Fala pra gente, Rubão, na sua opinião, qual que é a melhor série que você viu em 2016? Eu tô ligado que você tava assistindo série tomando café, vindo trabalhar, tomando banho. Eu tô ligado. Usando todo o tempo livre. Bom, eu pensei em várias séries. Até porque esse ano eu vi muitas séries. Esse ano eu retomei, por exemplo, Game of Thrones, que eu tinha começado. Foi uma. Essa temporada desse ano eu achei muito boa. Será que a minha série preferida desse ano foi o Game of Thrones? Não sei. Não sei. Vamos descobrir. mas não é essa que eu vou recomendar. Tá certo. Também teve, por exemplo, Breaking Bad, que você falou muito, há muito tempo, desde que eu te conheci, você vinha falando de Breaking Bad. Breaking Bad é a melhor série de todos os tempos, até. E até concordo, pode-se dizer que seja a melhor série de todos os tempos. É muito boa. É muito. O roteiro é muito redondo, tudo muito bem construído. Muito bom, mas bom, também. Excelente menção. Não é dessa que eu vou falar. Tá certo. Porque eu pensei em falar de uma série que tivesse sido lançada esse ano mesmo. Uhum. Série de 2016. Então eu vou falar de Stranger Things. Por sinal, a musiquinha do Stranger Things. Foi exatamente essa série que eu comentei, que eu tive a oportunidade de assistir dois capítulos hoje. Foi exatamente essa série. Ela é foda, Rubão. Stranger Things é, cara, Stranger Things é magia negra, total. É impressionante o que os caras fazem nela. Muito boa. Essa série, antes de assistir, eu tava imaginando que fosse uma coisa meio Anos Incríveis, pros anos 80, mas com um tema sobrenatural. Tem a ver um pouco, mas não tem muito de Anos Incríveis. Vai mais pro sobrenatural mesmo. Sim, ela tem a ver um pouco com os Goonies ali, né, Rubão? Sim. Basicamente, a série faz referências às obras do Stephen King e do Steven Spielberg. É uma mistura dos dois. Mas tem muita coisa de... muitas referências a tudo dos anos 80, basicamente. Então, tem referência a obra do John Hughes, que é aquelas comédias adolescentes, né? dramas, comédias, tipo A Garota de Rosa Choque, Clube dos Cinco. Clube dos Cinco. Inclusive tem uma personagem que lembra muito a Molly Ringwald na série. Sim. Aquela, é a amiga da protagonista. Sim, é a Sarah. Que é uma ruiva. Não lembro se é Sarah. Não, o nome da personagem. Mas... quem assistiu sabe quem é. É a que entrou na piscina e mergulhou fundo. É Barbara Hollands. Isso, Bárbara, Bárbara, isso aí. A personagem chama Bárbara Roland. Inclusive, os nomes dos personagens fazem referência a personalidades da indústria do cinema de ficção científica e terror. Tem muitas referências. Por exemplo, Bárbara Roland, esse sobrenome Roland, vem do Tom Holland, que era diretor de filmes de terror da época. Ele dirigiu Hora do Espanto, Psicose 2, Brinquedo Assassino. Sim, interessante, hein? Tem um outro personagem que não é um personagem importante na série, mas o nome dele me chamou a atenção logo que falaram dele. É o policial O'Bannon, uhum. Que vem do roteirista do filme Aliens, é o Dan O'Bannon. É mais uma referência também. Tem um monte de referências. A cidade é Hawkins, aí é referência ao Stephen Hawking. Sim, sim, sim. E tem referência nos próprios atores também. A Winona Ryder participa da série, como... Ela é meio que a protagonista. E ela é uma... Ela é bem a protagonista, sim, é uma das personagens mais importantes. E ela é uma personalidade da década de 80, fazia muitos filmes, que fez Beetlejuice, Fantasma de Inverno. E ainda o Matthew Modine, que ele faz o vilão da série. Ele era um ator conhecido daquele filme Nascido para Matar, ele fez vários filmes dos anos 80 também. Uhum. Vilão meio que não é vilão também, né, Rubão? Acho que o legal do Stranger Things é isso também, que a gente ainda não teve a chance de ter essas coisas bem definidas, né? Ele é um vilão? Ele é. A gente percebe que pela trama ele tá ali no papel do cara que talvez mais safado, vamos dizer assim. Mas não dá pra dizer também que ele é o vilão central, né, dessa primeira temporada. Eu acho... Isso é bem legal também. Ele é o antagonista da isso, série. Isso, exato. Antagonista cabe perfeito, é isso aí. É um vilão justificável, digamos assim. Putz, não é nem isso, Henrique. É que, cara, é difícil de falar, porque o Stranger Things é uma experiência que você tem que ter assistindo, tá ligado? Ah, entendi. Então, é complicado, mas ele, digamos que é o não tem o Pink e o cérebro? Sim. Ele é o cérebro. Ah, faz sentido, ou talvez não. É mais ou menos isso. É que não, sei lá, não sei. Que como eu não assisti, eu não consigo falar, mas eu teria que assistir mesmo pra poder falar alguma coisa nesse caso. Se você bater a cabeça 3 vezes no chão, essa referência não faz sentido. Então a série toda é referências. A gente fica procurando, toda parte a gente vai achando referências. Bem interessante. Sim, sim. Então, do Stephen King, por exemplo, tem referência ao Conta Comigo, é uma referência visual. Quem assistir vai ver. É, aquele filme que era baseado na infância do Stephen King, inclusive. Tem muito daquele filme. Um filme chamado Chamas da Vingança. Que é um filme do Stephen King. Então, Chamas da Vingança e Carrie, a Estranha. Ambos esses filmes, que foram inspirados em obras do Stephen King, são sobre garotas paranormais. Que, inclusive, no Chamas da Vingança, a menina, ela sangra pelo nariz quando ela usa os poderes dela. Aliás, a menina não, na verdade não é a menina, é o pai dela. O pai dela também tem poderes sobrenaturais e ele sangra pelo nariz. Aí a personagem... Como você mencionou, Rubão, ele tem muita referência. Eu não quero deixar você falar, porque a gente tem que deixar o pessoal assistir, senão você vai falar tudo, coisas importantes demais, eu acho. Tá certo. Então, mas é basicamente isso. Uma das coisas que eu gostei bastante nessa série foi que eles trouxeram... Umas características que eles trouxeram dos anos 80 foi fazer os protagonistas crianças, né, cara? Que é uma coisa que tinha bastante nos filmes, né? Dos anos 80, muito Goonies. Como tinha nos Goonies, etc. E isso é uma coisa que eu gostei demais, assim, né? É interessante você fazer uma série onde os protagonistas são crianças, porque isso já te traz a obrigação de ter um bom roteiro, né? Sim, verdade. Pô, legal. Eu tenho que confessar, Rubão, que eu fiquei muito balançado entre Stranger Things ser aqui a minha preferida desse ano também, viu? Cara, muito, muito mesmo, mas ela dividia um primeiro lugar com uma outra série, então quando eu for falar da minha, eu vou falar da outra. Vou deixar você recomendar o Stranger Things pra galera, porque quem não viu tem que ver. Mas eu quero trazer aqui um outro assunto. Você tá comentando aí, cara, assim, a gente vai literalmente, nesses 8 episódios de Stranger Things, a gente tem centenas de referências. Mas eu quero te dizer o seguinte, se você não entendesse essas referências, na sua opinião, ainda continuaria sendo a melhor série que você viu esse ano? Eu considero Breaking Bad a melhor série. Breaking Bad é a melhor série que eu vi esse ano, mas considerando as séries lançadas esse ano, eu acho que é a melhor. É, cara, é porque eu ouvi muita gente falar, putz, Stranger Things só fez muito sucesso por conta das referências, tem toda a polêmica lá do algoritmo, né, de opiniões da Netflix. E, cara, realmente, as referências de Stranger Things, elas são incríveis, são sensacionais. Pra gente que cresceu na década de 80, ou talvez ainda no comecinho de 90, que conseguia ter bastante ainda reflexos da década de 80, é incrível, cara, você Sim. vai ter referências aí maravilhosas. Porém, eu particularmente gosto muito da série além disso também. Eu acho que mesmo se eu não entendesse as referências, eu gosto da trama dela, eu gosto da atuação dos personagens dela, eu gosto do ambiente dela, da fotografia, da trilha sonora. Eu acho que ela é um pacotão assim muito completo. Os personagens são muito bem construídos, a trama... A fotografia é simplesmente incrível. É bem escrita. Sim, exatamente. É uma série muito boa, independente das referências. Exatamente. E aí, tipo, de bandeja... Se você pegar essas referências, você vai ter uma experiência mais agradável ainda, com aquele clima bem de nostalgia. É, por exemplo, né? se você era criança nos anos 80, você vai ter essa nostalgia dos anos 80, independente de você lembrar das séries ou não. Agora, se você não tinha nascido na década de 80, mas você vai achar interessante o clima da série, tem o sei lá, do sobrenatural, a série tem os adolescentes, tem as crianças, a série é muito legal. Em vários sentidos. Pô, legal. Legal, Rubão. Muito bom, muito bom. Bom, alguma outra consideração aí sobre Stranger Things? Tem um detalhe. O nome da série originalmente seria Montauk. Então, ela é meio que inspirada no projeto Montauk, que é tipo uma lenda urbana, né? Na teoria da conspiração. Falam que o governo fazia experiências, que tinha esse projeto Montauk, que era um projeto de experiências envolvendo viagem no tempo... E poderes paranormais, um monte de coisa assim. Sim, exato. E Montauk é onde se passa a série, né? Acabou que eles acabaram pegando isso como apelido também. Aí resolveram mudar pra Stranger Things. O logotipo da série lembra muito o mesmo tipo de fonte que era usado em alguns livros do Stephen King também. Então já é mais uma referência. Sim. Lembra, a trilha sonora também lembra muitos filmes da época de terror. Exatamente. Rubão, a gente vai voltar no futuro num cast aqui só do Stranger Things. Deixa o Fernando assistir aí. Porque a gente tem que discutir. Não vamos discutir isso aqui, mas a gente tem que discutir as teorias aí de pra onde que a série vai, né? Tem inúmeras teorias. Tem várias teorias muito boas. Tem uma de um brasileiro que, inclusive, repercutiu no mundo inteiro aí. E no futuro a gente fala mais sobre ela. Veremos. Maneiro. Henrique, assista Stranger Things aí, Henrique. Não, vejo sim, eu tava olhando aqui por enquanto que o Rubens tava comentando, e realmente parece muito legal mesmo, viu? Muito legal mesmo. E a cara do personagem principal é assustadora, viu? Cara, é bem legal. Eu assisti Stranger Things logo no final de semana que lançou, sem ter ouvido falar nada sobre, sabe? E foi uma experiência, assim, uma surpresa tão gostosa, tá ligado? Foi muito bacana. Olha, eu vou tirar pra ver mesmo. Sim, eu assisti só até o segundo, né? Mas a perspectiva que eu tive, tanto no primeiro quanto no segundo, não sei se eles vão conseguir dar continuidade a isso, mas os dois capítulos primeiros, eles conseguem fazer você ficar extremamente curioso no final e querer saber o que vai acontecer. Sim, é bem por aí. Beleza, Rubão, muito obrigado. Bom, galera, vamos lá. Chegou a minha hora aqui. Tem várias séries que eu assisti esse ano. E tem algumas que a gente tá assistindo há algum tempo aí, que são meio que do coração, né? A gente pode falar do Game of Thrones, que, poxa, é muito bacana. É uma série que... é um evento, né? Eu acho que o Game of Thrones ela é uma das séries, assim como o The Walking Dead, que conseguiram alcançar a escala de ser um evento. Um episódio novo de Game of Thrones ou de The Walking Dead gera uma repercussão grande, e isso é muito gostoso. O The Walking Dead, eu tô uma temporada atrás aí, não consigo acompanhar, infelizmente. The Walking Dead eu tô várias temporadas atrasado. É, mas assim como o Game of Thrones, que eu tô atual, eu acho que as duas, na minha opinião, não têm tido últimas temporadas tão boas. Eu não gostei muito dessa temporada, por exemplo, do Game of Thrones, diferente de você, Rubão. Eu achei que ela foi mais fraca do que a anterior, que pra mim já tinha sido mais fraca do que a anterior. Então, não que eu não goste, eu acho que tem vários episódios bem bacanas, mas pra mim elas têm tido alguns problemas. Eu vou assistir com certeza, mas não foi a melhor que eu vi esse ano, não é a que eu vou recomendar aqui. E aí a gente teve gratas surpresas, principalmente vindo da Shelf 10. Vocês lembram da Shelf 10? Aquele site de streaming vermelhinho e tal. Shelf 10. Por exemplo, a gente teve... Só pegar um gancho, Thiago. Agora, por exemplo, você falou sobre essa que as temporadas anteriores foram ruins, mas será que, de repente, não é porque você acaba criando muita expectativa por ser um evento, de fato, cada vez que vai lançar um episódio ou uma temporada Fernando, nova? Mas tem que ser assim, sacou? Esse é o lance. Você tem que... Se você... Vamos supor, se eu te entrego uma comida gostosa, tá? E aí eu falo... Ficou uma frase muito estranha, mas eu vou continuar. Mas eu falo pra você assim... A próxima vez... Fernando, a próxima você tem que achar que é melhor ainda. Olha! Você pode mudar. Pode aproveitar o poder da edição. Você pode mudar pra um bom prato de comida. Eu falo pra você. Eu agradeceria, viu? Não, deixa eu continuar, cara. Mas aí eu falo pra você assim, ó, a próxima vez que você for vir comer aqui no meu restaurante, vai estar melhor ainda, cara, eu vou ter uma comida melhor. E aí você chega e a comida ela não é melhor, a culpa é sua ou é minha? É. Ele deu uma expectativa, mas ficou aquém. Saquei. Sacou? Mas, entendi. Assim, você sacou o meu ponto? Eu queria, na verdade, não, eu queria realmente pegar a sua opinião, cara. Eu acho que a gente tem que ajustar a expectativa... Tem o tempo inteiro. Mas não podemos também, por querer defender aquilo que a gente gosta, dizer que a culpa é só da expectativa, não, cara. Tem muita série que a gente, inclusive, acabou de mencionar aqui, como, por exemplo, Breaking Bad, que vai até uma quinta temporada muito bem, cara. Sacou? Você vai conseguindo crescer legal. Então, eu acho que é um pouco de cada, mas, na minha opinião, modéstia à parte... A expectativa, ela tem que ser, pelo menos no grau que ela é suposto que ela seja. Então eu não vou achando que vai ser a melhor coisa do mundo. E que, meu Deus, a minha vida vai ser transformada pra sempre. Não. Mas se eu já vi algo bom, eu falo, poxa, vai continuar tendo algo bom. E é isso que eu espero. Que ainda, se possível, melhore um pouco. No caso, sacou meu ponto? No caso do Game of Thrones, eu acho que a primeira temporada não tem como negar que foi a melhor. Inclusive foi a mais fiel aos livros, né? Mas... Olha, eu gosto muito da primeira, gosto muito da terceira também, Rubão. Acho bem, bem maneiras também. Mas essa última agora eu achei que foi um pouco melhor que a anterior até. Mas todas as temporadas eu acho muito boas. Então eu sou suspeito pra falar. São boas. Exatamente. Eu continuo assistindo freneticamente quando sai. Porque ainda que eu não goste, elas são muito boas. Em comparação. Não é que elas são ruins. Elas, na minha opinião, não são tão boas quanto as anteriores. Isso não faria você parar de frequentar o restaurante, por exemplo. Não, exatamente. Eu só ia chegar lá e falar, poxa, tá bom, mas você falou que ia trazer uma melhor. Você deixa uma sugestão na caixinha. É mais ou menos isso. Justo. É mais ou menos isso. Agora, eu vou fazer umas menções honrosas aqui, né, que eu tava falando aí da Shelf 10. Galera, a Shelf 10 trouxe pra gente esse ano Stranger Things, trouxe pra gente Easy, que é uma série sobre relacionamento que é maravilhosa. Vocês têm que assistir essa série, é muito boa. Ela trouxe pra gente The Get Down, que é uma série sobre o hip hop, que é muito bacana também. É bem legal. Cara, a gente teve aí o Luca da Gaiola, mais conhecido como Luke Cage. Cara, quantas séries que a gente teve bacana da Netflix, entendeu? E a gente tem que fazer essa menção honrosa a eles aqui também. E a série que eu assisti esse ano, que eu mais curti, ela tem a ver com a Netflix, porque a Netflix faz um trabalho de parceria. É a única série que sai tanto na TV fechada quanto na Netflix. E eu vou falar de Better Call Saul. We'll be right back. Call Saul, galera, é um spin-off do Breaking Bad, que a gente tá falando tanto aí. O Saul Goodman é um dos personagens do Breaking Bad que vai aparecer lá pela terceira temporada, mas no meio da terceira temporada e vai até o final da série, assim, mais ou menos. E ele é um advogado, e no Better Call Saul a história se passa antes do Breaking Bad. Mas falando de Vince Gilligan, que é o criador aí, roteirista tanto do Breaking Bad quanto do Better Call Saul, ele brinca muito com flashback e flash forward. Então, por exemplo, ainda que o Better Call Saul se passe antes do Breaking Bad, a primeira cena de Better Call Saul é depois do Breaking Bad. Então, ele faz muito essa relação pra tentar te mostrar contrastes entre os personagens, e é muito bacana. Ele sabe fazer isso muito, de uma maneira muito bem feita. Eu confesso que eu fiquei muito curioso com essa série por conta da premissa. Eu fiquei pensando, mas caralho, será que eles vão conseguir adaptar isso? Nossa, como eles vão fazer isso? Tá? É, cara, é muito legal. A primeira temporada que saiu ano passado, ela é uma temporada bem de origem mesmo. Então você vai conhecendo a origem do Saul, a origem dos personagens, né? O Saul, que no Better Call Saul ainda não tem o nome de Saul, ele se chama... É que ele muda de nome. É bem interessante, cara, isso, tá ligado? Depois... Exatamente, ele tem uma mudança de nome aí. E a segunda temporada, que foi a temporada que foi lançada esse ano, ela é muito boa. Ela tem vários... Ela me trouxe vários sentimentos que só o Breaking Bad trazia, sabe? É, tem horas que você tá tão envolvido na trama que, cara, eu não sou um cara, assim, maluco, por assim dizer. Ainda que algumas pessoas possam dizer que sim. Mas, assistindo o Better Call Saul, tinha hora que eu falava com a televisão, sabe? Eu falava, não, eu tentava interferir porque é muito envolvente a história, cara, é bem legal. E o Jimmy, né, que é esse personagem, ele tem uma vida de um advogado aí bem ferrado, que tenta ganhar a vida defendendo as causas aí mais impossíveis, aparentemente, né? Então, por exemplo, ele tá num caso ali com o juiz, e o juiz ele tá vendo que vai perder a causa, e o juiz pede um recesso pra ir no banheiro, ele vai atrás do banheiro, ele vai atrás do juiz até o banheiro, e enquanto o juiz tá lá usando o banheiro no mictório, ele tá tentando convencer o juiz ainda e tal. Então ele tenta usar de todos os recursos aí mais malucos possíveis pra conseguir ganhar a vida dele, e também melhorar um pouco o relacionamento dele que ele tem com o irmão dele, que é um outro plot, é um outro set piece da série. É bem interessante também. Além do Saul, né, que a gente vê lá no Breaking Bad, na série a gente já viu o Tuco, que é um personagem do Breaking Bad, a gente já viu também o Mike é quase que um co-protagonista ali junto com o Saul da série. Na segunda temporada, o Mike tem uma importância muito grande. Vocês lembram do Mike aí no Breaking Bad? E é um dos melhores personagens da série, Breaking Sim, Bad. Ele é muito bom. E é bizarro ver ele agora no Saul, porque a série se passa antes, mas claramente ele tá mais velho, aí fica aquela coisa meio estranha, assim, sabe? É que nem o Indiana Jones, né, de um filme pro outro. Exatamente. O primeiro filme é ambientado depois do segundo. É. Então tem essa estranheza aí, mas isso não tira o mérito da série de ser uma série tão bacana. Ela passa lá na AMC nos Estados Unidos, na segunda, na terça a Netflix disponibiliza o episódio, então é bem bacana. Recomendo muito, galera, assistam Better Call Saul, porque é uma série divertida, mas é um excelente drama, e com aquele roteiro que o Vince Gilligan sabe fazer, sabe? Aquele roteiro que a solução vem de onde você não espera, quando você acha que tudo tá dando certo, você vê que o cara deixou lá atrás uma porta aberta e alguém passou por ela. Maneiro, e tá causando um problema agora. É bem bacana, Better Call Saul é muito bom. É. Até... Legal, eu gosto de ser desse tipo, viu? Que assim, até a porta aberta tem uma explicação. Uhum. Assim, é bem legal, cara, bem legal. Só por ser um spin-off do Breaking Bad, já vale assistir. Exatamente. Concordo, Rubão, concordo. Muito bom. Bom, galera, é isso. Então, exatamente, fazendo um... Relaxa. Fazendo um resumão aqui, né? Hoje a gente trouxe o famoso RE0, um anime aí de recomendação, que na opinião do Henrique, melhor série de 2016, certo, Henrique? Com certeza, viu? Então, melhor do que Breaking Bad e esses negocinhos aí. Tá certo. O Fernando trouxe aí Narcos como recomendação. Fernando, se a galera não assistir Narcos, o que você vai fazer? Eu vou assinar o Netflix pra me defender. Boa. Pergunta pra mim agora, se o pessoal não assistir Narcos, o que eu vou fazer? Tito, se o pessoal não assistir Narcos, o que você vai fazer? Eu vou ia matar tu papá. tu mamar, tu irrito. Maparido. Maparido. Puta. Cara, olha, galera, assistam, vale muito a pena. Como eu já disse, o ambiente é sensacional e foi uma das grandes boas surpresas que eu tive de séries esse ano. Assistam que vale muito a pena. Muito bom. Rubão, mais uma vez, obrigado pela participação, viu? Muito valeu, bom. Valeu, Rubão. Tê-lo aqui com a gente. Fiquei feliz de ser convidado. Oh, legal, cara. A gente fica feliz de acrescentar aí todo o conhecimento que você tem. É bacana, ajuda muito. E Stranger Things, acho que dispensa apresentações, né? Tem que assistir. Galera, e eu trouxe também aqui o Better Call Saul. Tem as duas temporadas, então assistam. Vale muito a pena. Essas são aí, na opinião do Checklist, né, as melhores séries de 2016. É claro que a gente aqui, durante o cast, falou de várias outras, né? Mas acho que essas quatro aí vale a pena a gente assistir, vale a pena a gente também assistir entre nós aqui, pra quem sabe no ano que vem a gente não trazer um cast sobre elas. A gente pode voltar aí pra bater um papo, né? Se vocês que estão ouvindo aí, você que tá ouvindo a gente, acha que seria bacana um cast sobre as quatro, ou, né, tem algum maluco como o Henrique que fala, não, tem que ter um cast sobre o RE0. Né? Deve ter, Henrique, mas você e mais umas três pessoas que viram aí. Zero. Cara, olha, quem vê vai ficar assim, ó, com o cabelo em pé, falando, meu Deus, como continua esse troço, tá? Então eu dependo aqui, ó, viu? A trilha sonora do RE0, Rubão, é feita por qual banda? NX0. NX0, claro. Ó, a depreciação aí, pô. Ah, muito bom. A gente pode fazer um cast aí, galera. Deixa aí nos comentários, né, quais que vocês querem ouvir. A gente sempre vai atender o máximo aí os feedbacks que vocês deixarem. Né, não se esqueçam, o nosso e-mail é checklistpodcast@gmail.com. Second chance. Curtam a nossa página no Facebook, compartilhem, né, o episódio com seus amigos. Se inscrevam no canal do Checklist lá no YouTube também. Checklist Podcast. Que vai ter novidades em breve aí. Exatamente, vira e mexe, tem saído vídeos lá, acompanhe. E não deixem de nos ouvir, baixar aí os casts, ir compartilhando, se divertindo com a gente. E o mais importante, se vingando do tédio, não é mesmo? Com certeza. Exatamente. Sim, com toda certeza, com toda certeza. Vamos fazer alguns temas bem maneiros pra você. E eu reforço aqui, sempre digo isso no... dos casts, mas se você tiver sugestão de temas, entre em contato com a gente, fala aí pra gente o que você acharia bacana que a gente comentasse a respeito, ou como que a gente pode melhorar e etc, porque todo esse tipo de feedback pra gente é muito importante e nós somos muito gratos. É isso aí, galera, muito obrigado, Rubão, muito obrigado, Henrique, valeu, Fernando, e até o próximo cast, valeu, galera. Até o próximo, valeu. Falou, gente.